Porque aqui, contra o que se diz alguns, isto não são só malandros. Primeiro temos a obrigação de defender estas crianças. Isto não são só pessoas que não querem trabalhar. São pessoas que pela sua vida ou porque caíram no desemprego e depois acabaram com rendimentos. Quer dizer, é que nisto bastaria olharmos para o número de crianças que nós apoiamos para isso nos dar. E eu quero dar os parabéns à equipe do Dr. José Francisco Rolo, que faz o trabalho. Aqui eu sou decido a parte financeira e acompanho mais por fora, mas vou vendo um caso ou outro, de casos mais dramáticos, mas é verdade é que nós temos acompanhado muito estas famílias e fazemos bem. Este foi o nosso caminho, foi o caminho que escolhemos e é o caminho que nós devemos fazer.